Bom, o tema a ser colocado aqui hoje é a alegria de viver. Então, a alegria de viver é um assunto um pouquinho meio complicado de falar, né? Porque cada um sente um tipo de alegria no viver, né? Tem pessoas que se sentem, se comprazem na alegria de viver, na matéria, no seu carro novo, na sua casa nova, no seu apartamento bombástico, na sua caminhonetona que você comprou, ou na sua casa na praia, ou nas suas várias mulheres, ou as mulheres nos seus vários homens. Então, são várias as maneiras de que muitas pessoas raciocinam ou pensam em alegria de viver. Mas o que, que é realmente a alegria de viver? É difícil falar desse tema aqui. É uma coisa bastante profunda. Então, antes de falar da alegria de viver, eu vou falar da não alegria de viver. Que é o contrário, para nós sabermos exatamente o que é a alegria de viver. Então, eu vou falar do capítulo, até nem sei qual é que é o capítulo, mas é na página 90 do Evangelho segundo o Espiritismo, na qual foi comentado esse pequeno capítulo, que é a melancolia, na página 90 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu até levei para casa, enganado, que é aqui do grupo, aqui da sala, para eu dar uma passada e ver, e reler novamente o que é realmente a melancolia. Para nós entendermos depois, então, o que é a alegria de viver. O que é a melancolia, gente? Há 200, 300 anos atrás falava-se em melancolia. Quando Kardec escreveu esse livro aqui, ele editou esse livro aqui através do livro, digamos, através da ideia dos espíritos, não existiam palavras depressão, não existia a palavra, de repente, mais sofisticadas que existem hoje, né? Era a melancolia. O que é a melancolia? Melancolia é aquela tristeza que, quando nos bate, ela vem tão profundamente que faz com que nos arrebatemos. Muitos choram por causa da melancolia. Muitos choram. O que é a melancolia? A melancolia é nada mais, nada menos do que as saudades que sentimos do mundo na qual nós não tínhamos corpo físico. Isso é melancolia. A melancolia, ela vem de tal forma exigir de nós uma tristeza tão grande, exigindo que nós nos separemos dessa carne, desse peso carnal que exige de nós todos os dias, incondicionalmente, comer, beber, trabalhar, resolver problemas com família, com trabalho, com outras coisas, com a esposa, com os filhos, enfim. A melancolia, ela vem nesses momentos em que o espírito do nosso corpo perispiritual, ele sente saudades de se ver livre desse corpo carnal. Por quê? Porque lá ele era alegre, lá ele era feliz, lá ele não tinha um corpo, lá ele não tinha responsabilidades, lá ele simplesmente era aquilo que era. Não, ele veio aqui através de uma prova ou de uma expiação e precisou, então, encarar todos os problemas que nós precisamos encarar todos os dias. Por isso que, às vezes, nos bate, sim, a melancolia. Isso aqui foi um tema de assunto, quarta-feira passada, que até foi o título que a gente leu, que sempre no início de cada encontro dos grupos de estudo, se lê o Evangelho. E abriu, caiu a página 90, a melancolia. E a gente fez uma discussão, né, sobre essa questão da melancolia. Como é que nós conseguimos mesmo, então, fazer com que a gente... que a gente consiga ultrapassar essa melancolia e fazer com que realmente ela se transforme em alegria de viver. Mas não aquela alegria de viver material, porque temos dinheiro, ou porque nós temos bens, ou porque nós temos... Bom, uma alegria grande de viver, já aqui está um exemplo, é nós termos uma saúde física perfeita, uma saúde mental perfeita. É uma grande, grande alegria de viver. Mas a verdadeira alegria de viver não é nada mais, nada menos do que a paz interior. Será que nós já sentimos a paz interior? 100%? Paz interior. Estar bem consigo mesmo, apesar de todos os percalços, apesar de todas as dificuldades que nos rodeiam, ou que rodeiam a nossa família, ou que rodeiam nossos amigos, e que às vezes somos contaminados por esses problemas. Mas a paz interior é a verdadeira, é o verdadeiro antônimo, é o verdadeiro contrário da melancolia. Paz interior. Quem tem paz interior, todo dia tem alegria de viver. Quem tem paz interior não necessita, muito menos, de oração, e às vezes ele é simplesmente uma pessoa normal, às vezes um ateu, que não acredita em Deus, não acredita em milagres, simplesmente ele tem dentro dele paz interior. Será que as pessoas, quando vêm no centro espírita, elas vêm simplesmente para visitar o centro espírita? Elas vêm aqui para ver quem é que vem no espiritismo? Elas vêm aqui de curiosidade, às vezes, quem é que participa da casa espírita? Quem vem fazer palestra para depois passar informações para fora? Tem outros, então, que vêm aqui por curiosidade. Tem outros que vêm aqui pela dor, principalmente pela dor. Quem não vem por amor, vem pela dor. E essas pessoas que vêm no centro espírita, o que eles vêm buscar, se não paz interior? Porque a paz interior, muitas vezes, a grande maioria das vezes, ela é, sim, destruída, de certa forma, não destruída, mas ela é atrapalhada por obsessões, por pequenas obsessões ou subjugações ou outro tipo de obsessão. Então, vem na casa espírita para procurar o quê? Se não paz interior. No momento que nós encontrarmos a paz interior, gente, e eu fico buscando isso todos os dias, juro que busco. No momento que nós buscamos a paz interior e que nós conseguimos, nós temos a alegria de viver. Nós temos simplesmente aquilo que chamamos de alegria de o bem viver. Agora, quando, de vez em quando, nós a levantamos com aquela melancolia, ai meu Deus, procure através da oração, procuremos, porque eu faço parte dessa leva de gente que às vezes demoro meio dia para tirar de dentro de mim a minha melancolia, e procuremos através da oração, através do perdão, através da paciência, Senhor, da paciência no nosso dia a dia, para com as outras pessoas, com a nossa família, através da humildade, através dos bons pensamentos, principalmente bons pensamentos, boas ações, tirar essa melancolia. Trabalho. O trabalho é a melhor coisa que existe, o trabalho. Mesmo que seja braçal ou mental, é a melhor coisa que existe para extirpar de dentro de nós a melancolia. No momento que nós conseguimos extirpar naquele dia, porque vão vir outros, hein? Vão vir outros. No momento que nós nesse dia conseguimos extirpar de dentro de nós a melancolia através do trabalho, através da paciência, da humildade, dos bom comportamento perante nossos clientes, que a gente trabalha trabalhamos muito com o público, com os nossos filhos, com a nossa mulher, com o nosso marido, com nossos funcionários, enfim, quem tem funcionário, ou nossos amigos, ou familiares, enfim, pessoas que estão ao nosso redor. No momento que nós conseguimos atendê-los de forma inteligente, de forma carinhosa, humilde, nós estamos extirpando a melancolia. E estamos deixando adentrar em nosso coração e em nossa mente a alegria de viver. Parece assim tão sábio, né? Tão sábio. Parece tão fácil fazer. Parece assim uma fórmula mágica, né? Fazer tudo isso. Mas como é difícil, gente. Como é difícil as pessoas, às vezes, quando têm a melancolia, transformá-la em alegria de viver. Então, só fica aqui uma ideia, uma pequena ideia, de que o trabalho, a ocupação, às vezes, sim, o exercício físico, os bons pensamentos, o tratamento educado para com as outras pessoas, é o melhor remédio para a alegria de viver. Obrigado.